Nós estamos juntos, quem nunca vai deixar de ser. Nós estamos juntos, na mesma caminhada eu e você. Nós estamos juntos, é a favela mais uma vez. Nós estamos juntos, coletivo de dois agora é três. Nós estamos juntos, quem nunca vai deixar de ser. Nós estamos juntos, na mesma caminhada eu e você. Nós estamos juntos, é a favela mais uma vez. Nós estamos juntos, coletivo de dois. Nós estamos juntos, sempre na mesma missão, né família? Sempre correria na mesma intenção de coração. Os track, os versos, os rap, o resto é vida. Vai vendo como flui a batida rumo à pista. Vitórias, conquistas, às vezes caio, me levanto sempre rumo à pista. Mas livre como o ar que aprova o ar, livre contexto. Mais forte pelo amor de um vencedor, sempre atento. Somando o coletivo, eu e você, nós estamos junto. Quebrando as correntes e os muros. Pode ir pra família que esse aqui é o reduto coletivo. É o intuito. Nunca vai deixar de ser, nós estamos juntos. Na mesma caminhada eu e você, nós estamos juntos. É a favela mais uma vez, nós estamos juntos. Coletivo de dois agora é três, nós estamos juntos. E nunca vai deixar de ser, nós estamos juntos. Na mesma caminhada eu e você, nós estamos juntos. É a favela mais uma vez, nós estamos juntos. Coletivo de dois agora é três. Fortalecendo, crescendo com sagacidade. Valorizando a amizade com cumplicidade. A trupe unida segue jogando a partida em busca da vitória e afluência em cima da batalha. Fechando com vários aliados leais. Novos horizontes de caminhos reais. Um universo de valores ideais. Do lado do bem, querendo sempre mais. É constante o movimento que nos leva adiante. O coletivo tem o seu itinerante. E nesse time você é o centroavante. Chega mais e cante. Vista a camisa que a torcida quer ver seu gol. E decida a partida através do flow. Ouço o som e a poesia a cada segundo. Entre na sintonia, mão pra cima, tamo nós junto. Nós juntos, quem nunca vai deixar de ser. Nós estamos juntos, na mesma caminhada eu e você. Nós estamos juntos, é a favela mais uma vez. Nós estamos juntos, coletivo de dois agora é três. Nós estamos juntos, quem nunca vai deixar de ser. Nós estamos juntos, na mesma caminhada eu e você. Nós estamos juntos, é a favela mais uma vez. Nós estamos juntos, coletivo de dois agora é três. Reunido as ideias em favor do coletivo. Um individual que corresponde ao povo mais unido. Soma simples pros irmãos que andam divididos. Aí cola com a gente, vem consciente. O groove é pesado, mas o clima é divertido. Tamo junto é o assunto, então cola comigo. Fortalece o movimento, na parceria o dia a dia não tem inimigo. Vem somar, vem colar, vem viver. Tamo junto, tamo junto. Vem cantar, vem sonhar, vem vencer. Coletivo, coletivo. Na mesma caminhada e você. É a favela mais uma vez. Nós estamos juntos, quem nunca vai deixar de ser. Nós estamos juntos, na mesma caminhada eu e você. Nós estamos juntos, é a favela mais uma vez. Nós estamos juntos, coletivo de dois agora é três. Nós estamos juntos, quem nunca vai deixar de ser. Nós estamos juntos, na mesma caminhada eu e você. Nós estamos juntos, é a favela mais uma vez. Nós estamos juntos, coletivo de dois agora é três. Nós estamos juntos, quem nunca vai deixar de ser. Nós estamos juntos, na mesma caminhada eu e você. Nós estamos juntos, é a favela mais uma vez. Nós estamos juntos, coletivo de dois agora é três. Nós estamos juntos, quem nunca vai deixar de ser. Nós estamos juntos, na mesma caminhada eu e você. Nós estamos juntos, é a favela mais uma vez. Nós estamos juntos, coletivo de dois agora é três. Junto, vem, pode chegar.